Alô, alô. Quem fala é Ricardo Vilas, trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Luzia iluminou, areia de lá derramou, coroa de mar dominou. Luzia iluminou, areia de lá derramou, coroa de mar dominou. O disco do dia de hoje é Amor, Festa e Devoção, de Maria Bethânia. Revolta do mundo aonde chega, está em casa. Do amor não quer esmola, da paixão não quer enredo. Morre mudo na gaiola, um passarinho de arvoredo. Aos 45 anos de carreira, Maria Bethânia lança um registro de espetáculo em homenagem à sua mãe, Dona Canô, de 103 anos. E foi gravado no Rio de Janeiro, em março deste ano. Amor, Festa e Devoção é um álbum duplo. Tem a direção musical e o violão de Jaime Allen. Roque Ferreira é um dos compositores mais presentes no álbum. E a música Coroa do Mar é de sua autoria. Seu colar é de ponta, seu anel de pedrinha. Vou queimar a lamparina quando o rei me der sinal. Eu sou da casa de mina, ele é da casa real. São palavras que me dão norte e que têm como subtexto a fé, a esperança, a caridade, características fortes em minha mãe, diz Maria Bethânia. E as palavras de Paulo César Pinheiro, que sempre tem acompanhado Maria Bethânia, são cantadas por ela na faixa Encanteria, ainda no CD 1. Eu vim ver minha maninha, dona do fundo do mar. Ela canta de noitinha, de manhã torna a cantar. Moço, apague essa candeia, deixa tudo aqui no breu. Quero nada que clareia, quem clareia aqui sou eu. Moço, apague essa candeia, deixa tudo aqui no breu. Quero nada que clareia, quem clareia aqui sou eu. No CD 2, vamos encontrar alguns compositores clássicos de nossa MPB, como Erivelto Martins, Silvio Caldas, Maxi Nunes e Lamartine Babo. Ai, ai, saudade, saudade dela, ela se foi, saudade, fiquei sem ela. Vamos encontrar também Roberto Mendes e Nisaldo Costa com a faixa Saudade Dela. Ela se foi, saudade, fiquei sem ela. Fonte de sabedoria, onde tudo podia achar. Todo canto matriz da gente do meu lugar. Quando eu era canarinho, ela existia sábia. Hoje canto sozinha e dela sempre vou lembrar. Oh, olha o tombo do pau. O irmão Caetano não poderia estar ausente desse álbum. E Reconvexo é a música que fecha o CD 2. Eu sou a sereia que dança, destemida e ara, água e folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você que não sentiu o swing? Que não seguiu o Olodum balançando pelo e que não. O disco do dia de hoje é Amor, Festa e Devoção, de Maria Bethânia, um lançamento da Biscoito Fino, que pode ser encontrado nas boas lojas de disco ou ainda pelo site www.biscoitofino.com.br. Até amanhã.